sair pra curtir. Sinto na pele a emoção que contagia em poder te encontrar no mesmo lugar onde te conheci e comecei a te amar. E nesse baile da saudade a gente vai dançar ao som das canções que ele vai tocar. E você vai lembrar nosso primeiro beijo em Pixuna do Pará, com o DJ Luiz Saudade tocando a nossa canção, fazendo a gente recordar, dançando agarradinho sem parar. Com o DJ Luiz Saudade tocando a nossa canção, fazendo a gente recordar, em Pixuna do Pará que ele vai tocar. Felipe Matheus, DJ Junior Vidal. Hoje eu vou sair pra curtir. Sinto na pele a emoção que contagia em poder te encontrar no mesmo lugar onde te conheci e comecei a te amar. E nesse baile da saudade a gente vai dançar ao som das canções que ele vai tocar. E você vai lembrar nosso primeiro beijo em Pixuna do Pará, com o DJ Luiz Saudade tocando a nossa canção, fazendo a gente recordar, dançando agarradinho sem parar. Com o DJ Luiz Saudade tocando a nossa canção, fazendo a gente recordar, em Pixuna do Pará que ele vai tocar. Que ele vai tocar em Pixuna do Pará, que ele vai tocar.